Portal SB Notícias. Você muito bem informado com o Brasil e o mundo. www.sbnoticias.com.br. A Rádio Brasil é líder de audiência em todos os horários. Todo mundo ouve. A melhor programação 24 horas com você. Levando a informação a sério. A tradição que ninguém supera é primeiro lugar em audiência. Rádio Brasil. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Sempre em busca do melhor, essa é a sua rádio. O dia todo você fica ligadinho na Brasil. Música, esporte e informação. Rádio Brasil. Em breve também no 81,9 FM. A partir de agora, na Rádio Brasil, a boa música sertaneja rola no seu rádio. Morada Sertaneja. Destaque para a música sertaneja em todas as suas vertentes. Morada Sertaneja. Morada Sertaneja. Apresentação Sérgio Luiz. Horas e 26 minutos. Aqui o programa da família. Boa tarde, Brasil, para você. Até às 16 horas. Daqui a pouquinho começamos o quadro Rancho do Padre. Ó, a Graziela Reis aqui tá aqui, ó. Ela tá assistindo nós aqui. É, rapaz.